perdição. Caminho estreito nos conduz à salvação. São dois caminhos, um é treva, outro é luz. Eu quero ir pelo caminho de Jesus. São dois caminhos, um é treva, outro é luz. Eu quero ir pelo caminho de Jesus. O bom caminho é espinhoso, eu vencei, mas só por ele que no céu eu chegarei. Eu vou andando, desviando dos espinhos, mas só não quero desviar destes caminhos. Eu vou andando, desviando dos espinhos, mas só não quero desviar deste caminho. Passa e eu prossigo caminhando. O Evangelho de Jesus eu vou pregando, anunciando a todo pecador que Jesus Cristo é o eterno Salvador. Anunciando a todo pecador que Jesus Cristo é o eterno Salvador. Quando eu chegar no final desta jornada, então ali encontrarei minha morada. Meu Salvador ali está me esperar. Com ele então eu sei que posso descansar. Meu Salvador ali está me esperar. Com ele então.